Nem todas as pessoas são estrelas, mas todos têm seu próprio brilho. O carbono pode virar carvão e até diamante, mas a vida, independente de onde venha, a vida é sempre brilhante. Quem dá corda no mundo faz o globo girar, lubrifica a engrenagem pra isso aqui funcionar. Gente desconhecida, José, Marias, celebridades do dia a dia, pessoas reais, normais de um Brasil que o seu Cabral ainda não descobriu. São faces sem faces, mas que estão de pé até o meio-dia, só com pão e um café. Trampando no posto, sem nunca ter um carro, construindo as casas e pagando aluguel, asfaltando as ruas, morando no barro, existindo além dos números de Excel. Na humilde, bem simples, sem seguidor, sem fã, salvando o mundo um pouco a cada manhã. É, a vida acontece na fila do pão ou do ônibus, e os personagens principais são anônimos. Somos um milhão de estrelas impossíveis de contar. Cada história tem seu brilho que ninguém pode apagar. Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar. Olhar, olhar. Porque uns tem que brilhar e outros tem que polir. Porque uns tem que brilhar e outros tem que polir. Porque uns tem que trampar e outros só refletir. Porque uns tem que trampar e outros só refletir. Enquanto os pobres se faz horário nobre, hein? Um rico aqui é feito de quantos pobres? Vai! Quantas pessoas que você conhecia, daria um livro até uma biografia. Mas gente sem fama, a mídia não cultua, não vira estátua, não. Nem nome de prato, só de rua. É esse povo que aguenta, sustenta isso aqui, vértebra por vértebra, sem deixar cair. Fazendo a coragem, espinha dorsal, eles são a real coluna social. Somos um zilhão de estrelas impossíveis de contar. Cada história tem seu brilho que ninguém pode apagar. Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar. Olhar. Marielle Franco, Ana Clara, Rafael Braga, Amarildo, Luiz Inácio, Dina Di, Sabotagem. Somos um zilhão de estrelas impossíveis de contar. Cada história tem seu brilho que ninguém pode apagar. Onde quer que esteja, fica acesa em cada olhar. Olhar, olhar. Somos um zilhão de estrelas impossíveis de contar. Cada história tem seu brilho que ninguém pode apagar. Onde quer que esteja, fica acesa.